Ideia gangsta, de quebrada, de quebrada. Serei enfeitiçado, tá do jeito que elas gostam, jogando um feitiço pra manter sua formosa. Serei enfeitiçada, joga o seu feitiço, leva fuma pra não perder o seu psico. Na água faz amor, depois elas esquecem, joga no mar só pra manter a sua creche. No mar elas enlouquecem, escama vai na mente, moleque não dá mole, parceiro é residente. É na cena do louco, os pivete estriguina, parceiro não dá mole, lá na quina. Moleque atribulado, tá do jeito que elas querem, o whisky, beer e night junto com as mulheres. Serei enfeitiçada, cai na roda dos bandidos, o canto da sereia te levando ao paraíso. É na cena do louco, os pivete estriguina, mas elas nunca sabem que os moleque tá de cima. Serei enfeitiçada, cai na roda dos bandidos, o canto da sereia te levando ao paraíso. É na cena do louco, os pivete estriguina, mas elas nunca sabem que os moleque tá de cima. Serei enfeitiçada, tá na roda dos bandidos, Smirnoff e Grampa te leva ao paraíso. O escamado faz o corre pra sereia estriguina. Na função do punk louco, eu sei que vai custar. Suave na quebrada, pros bandidos apaixona. Rebola até umas horas pra vir desbandear. Eu sei que vocês vêm, eu sei que vocês gostam. O whisky do escama nós tem é toda hora. Menina se atrai com meu estilo de bandido, mas ela nunca sabe que nós é um perigo. Louco dentro da roupa, a sereia enfeitiçou, o lucro dos patrão que a sereia apaixonou. Sereia enfeitiçada, cai na roda dos bandidos, o canto da sereia te levando ao paraíso. É na cena do louco, os pivete estriguina, mas elas nunca sabem que os moleque tá de cima. Sereia enfeitiçada, cai na roda dos bandidos, o canto da sereia te levando ao paraíso. É na cena do louco, os pivete estriguina, mas elas nunca sabem que os moleque tá de cima. Sereia enfeitiça os moleque, novinho parceiro, se liga, ha, que é 4h20 na balada, elas quer pagar de migué, junto com as mulher, eu sou rei do cabaré, tá do jeito que elas gostam, carro importado, jaquetão de couro, na guina é estrago, de aro 20, aro 17, de onda cívica, as menina enlouquece, tipo patrão, meu irmão, tipo patrão, doida, aqui na minha quebra não cola comédia não. Aqui na minha quebra não cola comédia não. Serei enfeitiçada, cai na roda dos bandidos, o canto da sereia te levando ao paraíso. É na cena do louco, os pivete estriguina, mas elas nunca sabem que os moleque tá de cima. Serei enfeitiçada, cai na roda dos bandidos, o canto da sereia te levando ao paraíso. É na cena do louco, os pivete estriguina, mas elas nunca sabem que os moleque tá de cima.